ia ser. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até fiz bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Eu vou curtir e dançar com os aliados da CQC. Alex, Alexandre, Nego Del, agitando pra valer. Aliados da CQC, venha curtir, vem dançar, vem agitar, se divertir. Pra com se Alex, Alexandre e o Nego Del, no batidão, comandando a bazuca. Desse jeito, aliados da CQC, descendo o chapéu de palha daquele jeito. Bora pra cima, pressão. Bora botar a pressão, bora, bora. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, no. Com a CQC hoje eu vou curtir. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, no. Com a CQC hoje eu vou curtir. Vem curtir, vem curtir. Cadê você? Que ninguém viu. Desapareceu e nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer. Senhor de costas, a gente começando daquele jeito. Espera a mudança em quem não tem futuro. Daquele jeito, vai! Alô, Melri! Deixa esse cara de lado. Você é apenas o pau mesmo, vem. Sofre no presente por causa do teu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Bora botando uma simplesinha. Põe aquela roupa. Passando o bolão, pra ali, pra lembra do que a galera de Curupá. Entra no carro, amiga, aumenta o som. Bota aí, vai! E bota uma moda boa. DJ Yuri. Aproveitar a noite e fica louca. E boa, boa. Vamos curtir a noite patroa. Acelerar os vibes na boca. Aproveitar a noite e fica louca. E só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. Joga o bracinho pra cima. Bora aquecer, bora aquecer. Sí, sabes que já llevo um rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Bora começando o chapéu. Brasil. Vi que tu mirada já estava chamando. Ali tá boca. DJ Yuri Taboca. Tu eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Só vai aquecendo assim desse jeito, vai. Oh yeah. Ya me está gustando más. Fala com ela, é o gaiato, mané. Bora pra cima, começou o chapéu de palha desse jeito. O maestro Jarara já detonando, aquecendo, já já abração. Bora, meu flaço. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Parceira Fernanda, Beatriz, a galera de Curupá. Bora, Jéssica, bora, Luana. Libera o chão. Turn down for what? Brasil. With the fucking bass. Bora lá, China. Gordinho saliente de sair. Gordinho, desse jeito você me deixa louca. E só quem tá solteiro vai beijar na boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho piranha. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima. Escuta aí, Rafê. Fica, fica, fica, fica, fica, fica. Fica. Vai, vai, vai. Caralho. putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora. Dá uma boadinha, vai! Ao som dos garimpeiros, hoje que eu não volto pra minha casa. Eu vou puro negro, traz várias garrafas de Xandão. Ao som dos garimpeiros, bota mais uísque pro... Um abraço muito querido, galera, lá do Pastel do Cristiano. Vive Esporte Academia. Tá embaçado, então bora pra cima, bora aí, Emerson. Bora botar a pressão nessa galera. Então rebola. Certa Maria. DJ Yuri. Então rebola. Certa Maria. DJ Yuri. Com seu show. Assim você vai matar papai. Rebolando só pra mim. Amada. Assim você vai matar papai. Rebolando só pra mim. Sou da Morena Alho. Siga a gente. Valeu, obrigado. Amada. Gole. É mesmo, Santorini. Essa que é a parada. Mas é lógico. Então rebola. Certa Maria. Então rebola. Certa Maria. Então rebola. Certa Maria. Então rebola. Certa Maria. Assim você vai matar papai. Rebolando só pra mim. Vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo. Batidão, desse jeito, batidão, desse jeito, batidão. Libera. O maestro. O maestro. A gente só aquecendo, galera. A gente vai tocar de tudo do Luan das Marquês. E claro, já já as Marquês daquela época, filho. Aquelas que marcaram. DJ Yuri. Patrocinadores aí, Montígono, Raios de Luz, Automecânica Domias, Vive Esporte Academia, Estúdio HC Produções, Ponte da Batata Frita, Pastel do Cristiano, Felização Emerson Muniz, bora lá, e aí, bolão? Só a mulher que tá solteira, joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, tá lindo o gritinho, vai! Tô passando mal, vai! E aí, DJ Paulinho? Tô ligado que tu tá na mídia. No batidão! Gente, o junto com a amiga e foi lá pra casa. E a geladeira pega catulada. Depois de Scott ela ficou animada. Depois de Scott ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada. Não demora, a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui. Vai embrasando. Bora embraçando, aquecendo. Abraço que eu me querer, galera de Belém. Galera do Paysandu lá de Belém, Emerson. Professor Márcio Neves, galera do carinho. Galera do Leão também, lá do meio do Pitu, te liga aí. Dale DJ Yuri. Marcelo Ângelo, bora começar a curtir, garoto. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Oh, oh. Somos nós e cumpriremos o nosso dever. Se um dia, quando unidos para lutar, o pavilhão pudermos defender. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Para nos ir no time, hein, pessoal? Honra essa camisa, meu poderoso leão. E doida! É na pressão, é na pressão, é na pressão. Você se salta, Miri Uri por lá. Lá no Brasil não vai ser da Santininha. Bora, chama na pressão, bora. Se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem sapinho, sem desespero, dá tapa de pau nela. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Mulher que fica sem caô, chama o Flamengo pra acabar com ela. Representa, mano, pastor, o WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha, calma, mulher que bom. Vou falar, mas ela grita, se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo, é sem gracinha. Ô, tio, quer aqui? Vem cá, aqui, Bora dar-lhe o giro das marquinhas daquele jeito, gira. Luau das marquinhas e chapéu de palha, te liga aí. Te liga, mãe. Maestro DJ Yuri. DJ Yuri Tapoca. Se você quer que eu vá descendo até embaixo. Se você quer que eu vá descendo só de cueca. Se você quer que eu vá descendo até embaixo. Se você quer isso que de HC, produção, se liga. Chupa, chupa, Paula, mete o pau e mete a máquina. Chupa, safadinha, e vem pra cá, vem dançar. Chupa, chupa, chupa, Paula, mete o pau e mete a máquina. Chupa, safadinha, e vem pra cá, vem dançar. Girl. Vem dançar. Vem dançar, calma. Maestro, vem. Vem pro show. Vem curtir o maestro das aparelhagens. O chato na área detonando as principais das marquinhas. E bora. Pegue laça. Vou te jogar na cama pra te dar o meu amor. Te jogar na rede pra te dar o meu calor. Te deco no chão, te dou tanta pressão. Você vai nas estrelas sentindo. Bem, bem, bem. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. É o meu amor que te faço suar. Bora aí, minha chance! Fico louco, perdido, tentando encontrar. Procurando uma saída, uma solução. Pra tentar sair de vez dessa solidão. DJ Skelly e esse Juninho vão tocar pra nós. Meu amor, eu quero ouvir agora a tua voz. Sussurrando em meu ouvido, coisas sem sentido. Meu amor, volta pra mim que sem você não vivo. Você me perdoa. Eu te amo, metralhou meu coração. Nosso romance não foi apenas um lance. E aí? Eu te dei meu coração, meus carinhos e o meu amor. DJ Nenê, no pancadão, das aparelhagens. É do pancadão, girando tudo. Girando das maquetes assim desse jeito. Estou dividido. Ponte da batata frita, valeu. Entre o meu amor e uma antiga. O homem é bom. Desde que ela voltou. Já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir. Quantas duas é certo. Já já a gente vai dar uma misturada. De tudo hoje, no chapéu de palha, bola de Lourinho pra cima. Decidi, no Luau das Marquês. Fazer o quê? Eu vou como se sou, o poderoso cobra. Praticamente que a nega do pastel do Cristiano. Perco de jejum. A nova pastelaria do Porto de Mais. Em frente ao comércio do Tripa. Vou como se sou. Girando nas vacantes, maestro. Desgraçado. Hoje eu guardo. Bora aí, minha son. Já esqueceu do que te falei. E ela no bar, valeu, dona. Vamos. Luana, Lin, Marcins. Me deixa só outra vez. Fernanda, Cristiane, Beatriz. Teve dó. Galera de Gurupá, bora lá pra cima. Eu quero te dizer como estou. Aqui. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor. Que você deixou. Seu nome é meu peito. Come on. aí, Suane! Não tem, não. Coisa boa, coisa boa, coisa boa! É das marcas! Música do Emerson, cara do cão. DJ Tarcísio, o fera dos mix. O maestro DJ Yuri. Sou um cara malucão, minha história é curtir. Simbora! Fim de semana. Bora, Sônia, bora, Sônia! Vou pra noite pra curtir um som. Talvez não seja o melhor pra ti, mas princesa, olha pra mim. Você abalou meu coração com esse jeito de. Desse jeito, vai! Eu vejo seu nome no telão. Essa é minha declaração. Mas gato, seu nome hoje eu vou dizer. Tudo que eu sinto é por você. Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer. Só que meus planos é com você. DJ Bey Cristiano, toca essa canção. Que eu fiz pra essa gata é de coração. Se não vou ter. Bora, girando, batidão, vai! Melodia. E aí? As aventuras de amor e paixão. Eu hoje gosto. Olha esse coração, não, desse seio, das marcas. Luava! Triste eu estou, longe de você. Fala, Emerson! Vem de volta, me faz reviver. Se liga aí, vai! Com os cunhados, tudo começou. Eu e você, a onda e o mar, com os cunhados, vou curtir dançar. Eles são de Bujará, Pará, Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael, Totó e Capro Sul, equipe cruel. Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima, bora começar. É o maestro DJ Yuri Taboca. Já, já, pressão. Yuri Martins, what up, tchutchutchu. Chorar um pouquinho embaixo, menina, sancela até o chão. Joga o bombom pra cima, bora. Joga o bombom pra cima, vai. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. DJ Yuri. Tu pediu agora, toma. Não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança. Yuri chama de malandra. Se a mulher que tá solteira. Ei, meu só, agora ela vai fazer o quê, maninho? Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Senta, vai. Vai sentar, vai sentar, vai sentar. Então senta, vai. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. No baile do BDJ que ela começa. Forte, mas vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Fala DJ Lourinho pra cima, DJ. No baile da São Martins. É isso, Moniz, vai tocar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Aqui no Morro das Pedras que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Galera, senhor, a gente detonando, mensurando. Vai dar, vai dar PT, vai dar. Ah, DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa? Para com isso! Oh! Então solta de novo pra nós e Brasil. E hoje no sábado tem Yuri Taboca na Brasil Novo, Domingo e Altamira. Delícia esse baile, toma uva. Para o Peba, semana baixa, semana que vem. Esse baile. Alô, Macapá. Virou disco. Alô, Larissa Prime, tô chegando, filho, vai. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais pula. amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Caralho. Depois de Scott, ela ficou animada. Peraí, meu senhor, galera lá do Pastão do Cristiano. O Ponte da Batata Frita, galera do estúdio, HC Produções. Vive Esporte Academia, Automecânica do Adonias. Também o Mundi. Contigo do raio de luz. Meu som, ela distrai. Emerson Maurício. A mais que tu tem cara de safado. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrasando. Vai embrasando. Te liga aí. MC Gui me deu um salve, convocou todas danadas. E que hoje vai ter baile aqui perto de casa. O som do THD que estremece a quebrada. Convoca as meninas, as mais belas. Já se marcou aquele tempo, só comecei a aquecer. Só pras meninas sacana. É tchuki tchuki. Só pras meninas sacana. É tchuki tchuki. Tchuki tchuki, garmalanda. É tchuki tchuki. Tchuki tchuki, carmalandra, tchuki tchuki. Tchuki tchuki, carmalandra, tchuki tchuki. Tchuki tchuki, carmalandra. THD me deu um papo e convocou toda danada. Que hoje vai ter baile lá perto de casa. Ao som do MC Gui, estremece a quebrada. Convoca as novinhas, as mais top da quebrada. THD que lançou, só pras meninas sacana. MC Gui lançou, só pras meninas sacana. Solteiro, joga o bracinho pra cima. Isso aqui tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Bate na palma da mão, vai. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Só a torcida do Flamengo faz barulho, hein? Bora, girar, bora, girar. Corinthians, aí joga o bracinho, vai. Só quem tá solteiro dá um grito. Porto Chibano, Chabel de Palha, o maestro ao vivaço. Na primeira parte do CD já gravando ao vivo. O Chabel de Palha. Libera! Só quem tá solteiro, joga o bracinho, joga o bracinho, joga o bracinho, joga o bracinho, joga o bracinho, libera o animal. É montanha simplesinha. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Tô possuída agora. Vai, toma. Toma, vai. Vai, toma. Toma na cara. Vai, toma, sua gostosa. Eu vou queimar mamona nessa. É, Godzilla, bora lá pra cima, vai. Vai, toma. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma. Ali tá bom. DJ Yuri, o maestro das aparelhagens. Atenção, Casabec! Vai, toma! Vai, toma, sua gostosa! Vai, toma! Vai, toma, sua gostosa! Mexeu com o bonde, toma! A noite toda, toma, toma! Mexeu com o bonde, toma! A noite toda, toma, toma! Eu sei com o Yuri, toma! A noite toda, toma, toma, toma, toma! Agora vai! Te leve chapéu de palha na pressão. Bora aí, Emerson Maninho, se liga aí. DJ Benício. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: o que que é? Joga você. Só quem você tá solteiro aí, garoto, joga. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É Mortandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Partiu aonde? É o Mandela. Segura o parque e dá uma lona pro Perão, né, não? Eu vou esperar voltar por lá. Já o show de fogo, já na pressão. Alô, Emerson. Alô, DJ Yuri. Solteiro, tira o pé do chão. É Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Aponta pra ele dessa, Delcinho, bora na zona. Amiga, olha o que ela faz no baile. Bora, mondigo do raio de luz. É muito explosiva, não mexe com ela, não. É muito explosiva, não brinca com ela, não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. No chão, no chão. Ela mexe com a bunda no chão. No chão, no chão. Ela... Próximo que querem, galera, polícia militar, valeu. Quando ela sempre recebendo o apoio. No chão, chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Já já pressão no jogo de fogos. Já já relaxa aí. Se acredita na Era Azevedo? Acredito, vem. Vamos ensinar um pouquinho, chaveiro de malha. Quando você passa, tudo fica diferente. Tava sem graça, mas agora ficou envolvente. Vi sua boca gostosa na mim, senti o seu corpo tão quente. Sua boca gostosa na mim, senti o seu corpo tão quente. Olhei pro seu sorriso e viajei de repente. Tô sarrando em você mentalmente. Tô sarrando em você mentalmente. Tô sarrando em você. Olhei pro seu sorriso e viajei de repente. Tô sarrando em você lentamente. E tô sarrando em você lentamente. Tô sarrando em você lentamente. Tô sarrando em você lentamente. Acredita? Vai, Kevinho! Quem diria? Quando você passa, tudo fica diferente. Só quem tá fit, beijar na boca, joga o bracinho pra cima. Só quem tem amiga fofoqueira, dá um grito bem alto aí. Só quem tem amigo viado, dá um grito. Tem alguma mulher que depende de homem aqui? Tem. Cadê o grito da mulherada que não depende de homem pra porra nenhuma, aí? Só quem é do Corinthians. Tem alguém do Flamengo aqui hoje, tem? Só quem tem Deus no coração dá um grito. Bora começar. Dale DJ Yuri. Liga, tá no show, garota. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Música do Emerson. Veio à tona, fui a luna, foi que eu. Foi de primeira, me vi em defesa. Coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho. Me fecha a noite inteira, sexo na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa, olha, fico a te olhar. Vou te falar, fui a mona com defesa, coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo. Embaçado, sábado, eu tenho Yuri Tavoca lá em Brasil, não. Mesma noite em Altamira também. Lá no Divinas Mar. E claro, domingo lá em Altamira também. Fico a te olhar, vou te falar. E bora! Seu amor. E semana que vem para lá, pega a semana barra, Curiandópolis. Luna Capata chegando. Turnê, vai. Seu amor me pegou. Você bateu tão vasco. Hora de frescura. E aí, ó. Pincel daí faz o sinal da amizade. Henrique da mídia. Já já abraçou. Brasil. Pincel daí faz o sinal da amizade. Roda louca do caralho que tu nunca mais esquece. Em plena sexta-feira, aceita a porra, vai. Quando ela toma doce, a menina enlouquece. Tá chapada de baseada e malucona de reggae. Vai pra ficar gostoso, que ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce. Ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce. Ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce. Ela sobe, ela sobe. A oferta de sol tá chegando também. Na língua ficou doce, agora ficou nervoso. Com pirulito na boca, ela achou maravilhoso. Mulher sensacional, bebe, fica louca. Ela bebe, fica louca. Ela desce, ela sobe. Com pirulito na boca, ela desce, ela sobe. Com pirulito na boca, ela desce, ela sobe. Com pirulito na boca, ela desce, ela sobe. Com pirulito na boca, ficou docinho, tá gostosinho. Ai, ai, isso é a da. Faz o sinal da amizade. E céu daí, faz o sinal da amizade. Só quem tá solteiro. Ó, ó, ó, ó, ó, ó. Opa, Yuri Taboca, Yuri Taboca. Esse negócio aí, pô. DJ Yuri. DJ Yuri Taboca. Que da mídia. Conquistando o Brasil. O Zab Zab da Khan. Com a proposta, hein? E aí? O uísque com a bola. Bora, Mil. Show. Te dou pirocada de baixo, assim me dou. Senta, senta, senta. Senta, porra, vai. Senta, porra, vai, caralho. Senta, porra, vai. Senta, porra, vai, caralho. Senta, porra, vai. Senta, porra, vai, caralho. Senta, porra, vai. Senta, porra, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É a Dali Playboy. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado. Zap Zap tocando. Uma proposta em rima. Passando mais Jordão, DJ Jean-Pierre, e galera da festezinha. Tô chegando aí no sabadão. Alô, Jean-Pierre. É no Brasil novo que vai. Senta, porra, vai. Senta, porra, vai, caralho. Senta, porra, vai. Senta, porra, vai, caralho. Senta, porra, vai. Senta, porra, vai. Toma, toma. A gente vai fazer um sorteio de funk pras meninas aí, valendo um balde, né? E o concurso de Melody, valendo um balde também. E a galera que tá aí fora, chega logo, tá no comercinho. Toca a torneta. Sorri. Que horrível. Rasga a porra desse grave do paredão. Seguro pra tem não. Cinco dias, um. Bora, chapéu de palha! Que eu não te vejo. Produção Scarrica, é isso aí, produção Scarrica. Alô, Milson! Nossa, que muito carinho, meu parceiro de aí, Milson, lá tirando o pé. Parceiro Leandro também da Califórnia, Brasil. Meu patrocinador oficial. Até que ponto eu vou. Roda.com, saca a praia, seu véu. Tô louco, só de. Parceiro Derivan! Pensou! O ar-condicionado no 15, a gente suando. A TV no volume mais alto e a gente se amando. Parceiro Levinho também na área, bora, Vinho! Esperando! Porto de baixo, maestro, te liga aí. E já pensou? O ar-condicionado no... O maestro... Até pelo volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano. Será que parece um ano? Vinho, dá um cheio aqui, é vinho no palco, rapidinho, maninho. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não... Chora aí, vai, chora aí. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti. Maninha do bar! Sua família é tão bonita. Olha aí, Emerson, ele chegou. E se eu continuar assim, eu tô te falando, eu já olhei daqui. Ele te ama de verdade. E a... É corintiano, mano. Minha responsabilidade eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita. E essa amante? Minha amante não tem lá. Juninho também! Valeu, garota, animal! E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel. Amante não usa aliança. Parceiro Emerson Muniz chegou comigo e falou assim: Yuri, fala pra galera que tá seguindo aí o Ouro Negro, show das marcantes em Porto de Voz. Sobrarão as marcas das brigas da separação, ficaram estacos de vidro. Tá nessa? Não, se eu tivesse abaixado. Para misturar um pouquinho, já sabe a ação, já sabe. Show de bola! Um mês e quatro dias tentando, ela nada de me atender. Outras bocas fui desencanando, coração quase parou de tanto sofrer. Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer. Só quem tá solteiro! Sentado! Cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse. Alô, Adonias, então chega rapidinho aqui no palco, Adonias. Alô, maninho! Quero seu nome e sinto na lata de Coca-Cola. E numa cadeira de aço enferrujada e bebendo. Cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora. Até ver o seu nome escrito na lata. Chica. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Meu Deus. Deu uma saudade dela agora. Ai, ai, ai. Joga aí. Ai, ai, ai. Garçom, joga essa lata fora. Maestro misturando tudo. A música com muito carinho, a galera de grupo. Vou esperar voltar por lá, Larissa Prime, Jump, Rafa DBS, Valdo e Cartilho. Aonde foi parar? Encontro dos melhores DJs do Pará. O seu juízo já são quatro. Tô sabendo que o Bujaru tá na área. E aí, Bujaru? Daqui a pouco liga o seu. Gêmea aí. Será que tem como a moça gritar baixinho? Grita aí! Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Joga tudo! Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Manda 007. Deixa o mundo saber, baby, como você é. Manda 007. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram um amor numa noite fria de outono. As folhas caídas no chão. Com muito carinho, meu professor Marcos. Daí, sua primeira dama, pelo menos carinho, já na área, já no circuito, tomando todas. E a flor conhece o beijo. E a galera dançando. E vai assando detonando, vamos lá. Senta amor, DJ Yuri. Uma fase ruim. DJ Yuri. Ela era a flor mais linda do DJ Yuri. A única que suportou. DJ Yuri merece conhecer o amor e todo o seu calor. E agora diz assim, garota! Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou pra longe. Meu parceiro Adonias, onze, tá daquele jeito. Pelo menos carinho, Adonias. Chanara, maninho! Saudades de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. Dança e dança. Que dança, dança, que dança, que dança. Professor Márcio Neves, valeu! Uhul! Foi você quem mandou eu ir embora. Disse que seu amor acabou. E hoje você tá sentindo falta. Bem feito, foi você quem... Bora, amigo Sidney! E hoje tá aí... Sozinha. Arrependida, quem manda, agiu por impulso. Agora já é tarde pra voltar. Eu tô curtindo já que som, tô luxuoso das marcantes. Não foi feliz na minha decisão. Tava de cabeça quente, mil perdões te peço. Eba, seleção da Brasil, com a gente também, valeu! Me dê só uma chance, por favor. Eu vou contigo pro Jackson. O luxuoso das marcantes chegou. Faça o quê? Com DJ Fábio, Marcelinho, DJ Yuri, Formático e DJ Guilherme. Eu vou contigo pro Jackson. O luxuoso das marcantes chegou. Com DJ Fábio, Marcelinho, Dieguinho, Performático e DJ Os mototaxistas, os taxistas e o mototaxi animal. Dá zero. Cadê ele, filho? A boca saliente. Não sou de ficar mais de uma semana sem um beijo, sem o corpo tá difícil. Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor pra provar. Passando o Júnior em Campania lá de Macapá. Tô chegando por lá, maninho. E do seu ouvido as frases de amor que não vale nós. Abraço pro Marcos de Gaiata, no CD, filho, vai. E até parece impossível, quer saber? Eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boquinha! Sua boca é minha, tô e o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Marcelo Júnior, Guerra e Camboriã. É um super vetro, o xodozão do... Tá aí, Marcos, é seba. DJ Marcos e Gaiato. Banda 007. Vou dar essa moral pra ti, Marcos. E Marcos! Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? E claro, esse som é o Flação! O som de Porto de Voz, garoto, se liga aí, é pração, é valeu! Tá vendo, Johnny? Que ainda alimenta. Chega, chega, chega. Só que ele vai mudar. Ele não vai mudar. Bibirra! De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar? DJ Yuri. Nas conversas vazias que já tá cansada de escutar. Pra que se enganar? Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esquece esse cara. Enxugue as lágrimas que a vida continua. Sozinho.